consigo me conter. Com esse estilo ela me faz enlouquecer. Ela é da night, praia, rap, sabe viver. Tô fissurado, precisando te conhecer. Quando ela passa eu não consigo me conter. Com esse estilo ela me faz enlouquecer. Ela é da night, praia, rap, sabe viver. Tô fissurado, precisando te conhecer. Ela é linda sim, sabe nada de mim. Nem sabe de onde eu vim, muito menos afim de ir pro meu showzinho. Não quer gastar din-din com cara engomadinho, do estilo Mauricinho. Ela quer estilo de sobra, ela quer um cara que dobra. O sentimento é palavra quando acerta na hora. Comigo ela vai embora, partiu, Nossa Senhora. Muito obrigado, mamãe, esse é teu sonho de nora. Mil era na cabeça, tatuagem colorida, de Vans no pé, Nike é estileira gringa, gola no nariz, shortinho, calça leg. É muito estilo, não foi feita pra qualquer moleque. Quando ela passa eu não consigo me conter. Com esse estilo ela me faz enlouquecer. Ela é da night, pra rap, sabe viver. Tô fissurado, precisando te conhecer. Quando ela passa eu não consigo me conter. Com esse estilo ela me faz enlouquecer. Ela é da night, pra rap, sabe viver. Tô fissurado, precisando te conhecer. E todos querem, mas não, mas não conseguem. Então, que se interesse por mim, não tem estresse, mas não. Vê se aprende essa mina, cê não consegue assim. Não é com marra, primeiro ela vai gostar de mim. Quem, quem sabe assim, ela vai ver que sim. Que eu sou um moleque do estilo que ela acha maneirinho. Na pista só hip hop, Lil Wayne, Drake, Califa, DJ Alopra. Quando a mina olha e perde da pista, neguinho quase no pisca. Então naquelas patricinha de vestido, tem muito que aprender com ela. Eu quero ela comigo de Nike bonezão. Bem diferente do estilo que cês acham padrão. Quando ela passa eu não consigo.